Vou dar uns tapas nela. Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria? Acabou em cana. Te liga, pico. Te liga, pico de luz. Te liga, pico. Te liga, pico. Te liga, pico de luz. Bem legal, tu tá querendo acender. Não faz mal, porque ninguém pode nos ver. Iluminando teu caminho, me contaminando. Mais fácil de entender o que você está pensando. Ligando, desligando e ligando a televisão. É luz artificial, pode crer. Então, toda hora, todo dia, toda a semana, ele rodou na estadual e acabou na cama. Te liga, pico, te liga, pico de luz. É, te liga, pico, te liga, pico, te liga, pico de luz. Cada vez que eu vejo meio apagado. Problemas são problemas, então o resto é passado. A vida muitas vezes é cruel, é ruim, é letal, é mortal. Então jogue sua cabeça para o céu. A vida quase sempre é assim. Todo mundo tem que carregar a sua cruz. E a verdade absoluta pode ser o brilho que dá força e me conduz. Cabelo solto, sapatinho, calça apertada. Mocinha comportada, tua namorada. Cabelo molhado, salto alto, tá na luta. Mulher da vida, prostituta, erro de conduta. Tá tudo errado, isso não é verdade. O importante é o coração que me seduz. É a realidade, muita sinceridade. Mulher é quem dá vida, é quem dá luz. Eu quero enxergar essa imagem, essa visão. Ver toda essa gurizada se juntando no salão. E aquele olhar de atravessado para mim não tem valor. Na nossa festa o que importa é o calor. É, eu quero apenas que as coisas aconteçam. Pessoas se conheçam, outras desapareçam. Não quero mais além daquilo que eu mereço. Que tudo aconteça, quem é vivo que apareça. Não quero apenas que as coisas aconteçam. Que pessoas se conheçam, que outras desapareçam. Eu quero mais além daquilo que eu mereço. Que tudo aconteça, quem for vivo apareça. Aí meu irmão, eu quero luz, não quero escuridão. Pra ver quem sai, preciso acender. Toma toda hora, todo dia, toda a semana. Ele rodou na federal, na estadual. E